Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zina Crack! É isso? Aqui é Joel Suki, quem foi a campeã do carnaval de 2006? Aqui é Kira Sazumi e o verdadeiro significado da palavra classificados é desista. Vixe, mano. É mesmo? Aqui é mestre e DTF, aqui vou eu. Aqui é quem? Ou DTF, porra. Aqui é Theo Luz e eu não fiz a prova do Enem. Na verdade, esse bicho nunca fez nenhuma prova, né? Isso eu já sabia. E aqui é o Neto Mário e eu não tenho trabalho, eu tenho emprego. E do episódio de hoje vamos falar sobre provas, concurso, Enem e vestibulares. Então vamos lá, vamos pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Asila Caixa. Vamos lá. E vamos para os recados, né, do Vinícius Batistas aqui, o tal do Palmital, né, de São Paulo. Palmital, bicho, Ele dá uma dica aqui de um livro sobre zumbis, o Guia de Sobrevivência dos Zumbis. Tem um link aí embaixo. Ele indica aqui também o Dead Set, que é um zumbis que invadem uma gravação de um reality show, cara. Seriado. Isso aí deve ser... É um seriado isso aí, mano. Seriado, cara. Porra, deve ser massa. Eu digo que é loucura, hein? O BBB com zumbis, meu, hein? Um Bial zumbi, né? Bial zumbi. Ah, e ele indica também aqui o filme francês, o Legião do Mal, que tem o trailer aí embaixo também. Esse aí deve ser de ninjas, né? Será que o urro de um zumbi francês é diferente, Não sei, talvez. Primeiro e-mail, Diego Cavalcante, 19 anos, Campina Grande, Paraíba, é o arroba Diego Aca, e ele disse que tá aflito com a miséria do Enem. Olha aí, cast chegou quase que em boa hora, né, pra acalmar os nervos do cara. Pois é, cara. Vou fazer uma menção honrosa ao tema de Os Infiltrados no começo do cast. Muito foda. Minha estratégia no apocalipse zumbi seria: concordo com o Joel e o Manel. Eu escolheria a katana pelo poder de corte e penetração. Só não concordo de longe com a AK-47 do Joel. Queima munição e faz barulho demais. Olha aí, é verdade, cara. E qual o problema de fazer barulho demais? É porque, na verdade, o zumbi ele não segue só pelo cheiro da carne, né? Ele segue pelo barulho também, as vibrações sonoras e tal. Pelo critério de escolha das armas que vocês usaram, eu escolheria uma Glock ou uma pistola no 9mm, com silenciador. Sabe por que aqui com silenciador é mais massa? Mano? É. Porque vem logo aquela musiquinha James Bond, mano, na cabeça do cara. É verdade. Mas não dá pra usar não silenciador no AK-47. Sei lá, eu já ouvi dizer que se tu usar um bico de mamadeira no cano de qualquer arma, silencia. Isso. Elas são leves e com uma média entre 16 e 18 tiros por cartucho. Não sei ao certo, talvez seja menos. Mas mesmo assim, tem uma quantidade acima da média entre as pistolas. Já no cenário pós-apocalíptico, eu sairia com o carro a milhão, até o mercadinho mais próximo. Ai, ai, ai. Isso só depois pensaria em ir para um shopping. Quando precisasse andar, buscaria sempre lugares abertos ou avenidas, para diminuir as chances de topar com um zumbi de monte ao virar uma esquina. Cara, mas eu acho que isso aí é um raciocínio até interessante, mas eu acho que na hora mesmo não funciona muito bem, porque pra quem já assistiu The Walking Dead, é verdade. Tem uma hora lá que é desse tipo, o cara tá tipo na Paulista, né, e tal, nem nada, uma via zona de quatro mãos de cada lado, numa boa. Aí quando ele tá numa esquina, bicho, tem uns 3 milhões de zumbis tudo só esperando ele dobrar a esquina. É verdade, cara. Cara, essa cena é foda. Foda, hein, bicho? Sabe que no mínimo andaria de bicicleta do que a pé, né? Ah, e os familiares e amigos que vão pra porra. Deixava pra trás os obesos e idosos. Não porque os odeio, mas pela sobrevivência. Sobre os tipos de zumbis, eu conheço os do Supernatural, que é o do ritual, que o dito cujo sai bonzinho do caixão. E o da Madrugada dos Mortos, que eu acho meio apelativo, porque eles parecem correr mais que os vivos, olha aí. Os do The Walking Dead são os meus preferidos, porque eles são os mais fiéis ao termo morto-vivo. É porque são os mais, vamos dizer, que lembram mais o Resident Evil clássico, né? É, Resident 1. E dos filmes antigos, tipos do White Zombie, que... Que eles são bem songamon, que dá pra você dar um tapa na cara e tudo mais. Pois é. Ele dá uma dica aqui de pauta, o Código Tarantino, olha aí. O Tarantino é bom, se ele lançar algum filme de agora em diante, a gente prepara aí um castzão foda, contando todo o Código Tarantino. Pois é. É isso, continue com esse trabalho. Esse é meu cast favorito. Olha aí, melhor da galáxia. Não atrasa. É, pois é, não atrasa já é muita coisa. Solange Gamboa, programadora, Florianópolis, Santa Catarina. Olá, caros amigos. Acabei de ouvir o Azila Cast de zumbis. Nem mesmo esperei chegar em casa para escrever esse e-mail, pois tenho dicas de leituras importantíssimas para lhes dar. Primeiro, todos devem ter lido o Guia de Sobrevivência a Zumbis, aí, que é o nosso amigo já que citou aí em cima, né? Então deve ser bom, né, o livro. É, cara, se a gente recomendou e dois ouvintes de duas regiões totalmente diferentes do país recomendarem, então vale a pena você comprar, cara. É, tem um link aí embaixo. Este livro é o mais completo e ele te dá importantes dicas de como sobreviver, resistir e se alimentar. Como caminhar na terra pós-apocalíptica zumbi. Muito bom mesmo. E direcionado para as pessoas que não têm acesso à arma, ajuda a escolher uma arma dependendo da sua situação. Salvem suas vidas e leiam este livro. Aí, tem que ler mesmo porque o apocalipse tá chegando, né, cara? Porque senão o cara faz uma merda igual a do Mané, né? Mas pega um facão de cozinha ali que minha mãe corta a carne e tal. O segundo é um chamado Sangue Quente. Não me recordo o escritor, mas ele é bom porque é diferenciado dos clichês. Não conta a história de sobreviventes e heróis, mas conta a visão de um zumbi, cara. Olha aí, cara. Esse aí deve ser curioso pra caralho, hein? A visão de um zumbi do apocalipse. Eu já ouvi falar desse livro aí, que é até um zumbi que conta a história e tal. Ah, mas tem comédia e tal, o zumbi é palhação. Ah, não sei, ainda não li. Ele descreve como ele perde a memória e outras funções corporais e como se sente enquanto se decompõe. Excelente livro. Todos devem ler também e sempre é bom conhecer a mente do inimigo, né? Aí, pensando como um mafioso, né? Exatamente. Ela finaliza aqui dizendo que o cast estava espetacular e ela espera ter ajudado a salvar as nossas vidas com essas humildes dicas. Abraços. Olha aí. E o próximo é do Kari. Puta merda, vê isso. Do caralho, mano. Próximo e-mail do Caio Murilo Hirt, 16 anos, Curitiba, Paraná. Olá, amigos do Azila Cast, fazia um tempo que eu não mandava um e-mail pra vocês. Após ouvir o Cast 42, decidi aproveitar o tema e enviar um e-mail. Bom, eu tenho vários planos de sobreviver a uma invasão do vírus Solanum. É isso. Porra, essa ideia ficou massa, hein? Que é o vírus causador de tal anomalia. O meu tal plano principal era ficar na minha casa, que é cercada com muros altos, além de ter uma metalúrgica embaixo, que seria bastante útil para a construção de armamento. Para gerar um pouco de energia, a bicicleta seria útil. Caralho, cara. Imagina aí o que o cara tá bolando, hein? Para proteger a casa, bastaria quebrar a escada que tem acesso a tal... ao tal andar e construir uma escada de escalar. Caralho, meu, esse bicho aí. Já que eles não têm a capacidade de subir, ficarei protegido. E em questão da água e comida pela cidade que moro, ser pequena e ter bastante agricultores próximo à minha casa, e aí, é beleza. O cara ia lá colher os alimentos lá com os agricultores e plantar dentro do muro lá da casa dele. A água bastaria ter o purificador e pegar água do poço de tais agricultores. Meus armamentos disponíveis seriam armas de curta distância, machado, faca, espada, que seria fácil de fazer por causa da metalúrgica. É engraçado que o cara pensa que é só coisa comum, né? Não, mas machado, faca, espada... Pois é. Os seres silenciosos seriam úteis para a busca de mantimentos na cidade. Armas de longa distância seriam estilingues. Olha aí, esse cara é fera. Estilingues, pistola de chumbinho. Puta merda, o cara foi extreme, né? É, bom, amigos, esse é meu plano de sobrevivência. Acho que com ele iria durar uns 2 anos aí. E o próximo e-mail aqui vem do Rodrigo Iron Man, 17 anos, pra Grande São Paulo, sem nem ler nada. Eu aposto que ele vai dizer que já ocorreu uma invasão zumbi na cidade dele. Falando da invasão zumbi, eu já criei meu plano de sobrevivência, aqui vão os passos. Primeiro, procurar um lugar seguro para esperar a poeira baixar. Caralho, bicho, esse bicho aí esperava. Tu sabe que, pelo que a maioria do pessoal disse, isso é um raciocínio comum, né? Ninguém é nessa parada de se mexer, não. É, é verdade. Pelo que quase todo mundo disse aqui, os caras ficaram tudo em casa mesmo e tal. Tá tranquilo. Dois, juntar suprimentos, medicamentos e armas brancas para não chamar a atenção. Outra coisa também que me preocupa é isso, mano. A galera tem um medo da porra do negócio de fazer barulho, mano. Pois é, cara. Porra. Isso aí deve ser foda mesmo, cara. E por último, procurar um veículo rápido para escapar da cidade e seguir para o interior, onde está localizada a chácara do meu pai, pois lá dá para sobreviver por um bom tempo. Olha aí, mano. Pensei que o Iron Manzão aí, esse bicho ia usar armadura, mano, do Homem de Ferro, ia chamar o Capitão América, o Thor, né? Tu sabe que tem a série Marvel Zombies, né? Caralho, essa é foda, hein? E ele se fode nessa daí. Só mais uma coisa. Se começar a invasão, me mandem um e-mail para que eu possa passar a localização da chácara do meu pai, que tem comida, armas e etc. Aí. Mas ele podia passar sem a infestação zumbi, né, cara? Pois é. Que é uma chácara com comida, armas e etc. É um bom local pro cara passar o Réveillon, né, não? O cara passando em Praia Grande, né? Olha aí, bicho. Fica a dica, né? Pois é. E vamos encerrando por aqui, porque continuem fazendo um ótimo trabalho e no mais, nada mais. E o próximo veio do Moisés. Oi! Caraca, 27 anos, bancário e mora em Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro. Mas tu sabe que o nome dele não é Moisés, não, porra, é o Moldo. O Moldo. Essa é a segunda vez que eu escrevo e-mail. O primeiro foi lido no AsilaCast 18, coisas que dão medo. Desta vez é para enviar-lhes uma ilustração, olha aí. Olha aí, aí merece a música clássica, porque esse aí foi, além de ter sido um ouvintezão foda, foi um pioneiro, né, mano? A primeira ilustração que o cara manda, mano. Pois é, cara. Ele disse que tá enrolando essa ilustração desde o cast 29, o Picas das Galáxias, em homenagem à criatividade do profeta Telos. Tá meio tosca, mas espero que gostem. É a ilustração do Bruce Lee batendo no Darth Vader, né, cara? E isso aí, mano, batendo não, mano. Tentando arrancar o coração do cara, porra. Puta, velho. Muito massa essa daí, é muito massa, cara. E quem... O nosso amigo Mo aí tá de super parabéns porque ficou foda. Tem outros caras que são ilustradores e escutam cash, cara, e podem enviar mais, né, ilustrações. Porra, porque o Mo aí, ele absorveu o estilo Azila total, mano, a ilustração dele. Tem o link aí embaixo, cara. Envia mais ilustrações pra gente, cara. A gente ficou emocionado, né, com essa aí. Puta, essa daí foi muito massa. Aí ele diz aqui, falando na figura, acho que encontrei o perfil dele no High Five. Olha aí, bicho. Dei uma olhada e vejam se as informações batem. Aí tem um link aí embaixo. Né? Manel Moura, 35 anos. Fortaleza, Ceará. A idade é quase essa mesmo, hein? Pois é. É porque essa putaria, né? O Mané deve criar o perfil arredondando a idade pra baixo, né? Pra poder... Um grande abraço, sucesso e vão pra porra. Aí, aí mano, liberdade, né? Mas o cara pode porque ele mandou uma ilustração zona foda, né? Pois é, cara. Assinado Moisés. Vivo, né? O Mou, né? Eita, é. Rápido. Let's all stand up. tentei 5 vezes o vestibular pra poder entrar. Tentei só uma vez e passei, hein? Vixe, aí o mestre aí era o nerdão da sala, né? É porque teu pai trabalha na Universidade Federal. Fechada, né? Pera, não, mas agora essa parada aí de prova de vestibular, eu tenho raiva daquelas. Do simulado, é do simulado? Eu também, mas daquelas filas onda, mano, pro cara fazer a inscrição. Puta que pariu, viu? Mas aí tu tá denunciando que tu é velho que são porra, né, mano? Porque já tem uns 5 anos que os vestibulares são tudo online. Não, mas quando não era online, mano, o cara tinha que pegar uma fila zona imensa. Aí o cara ficava no solzão queimando ali. Meu irmão, agora eu me lembro, o segundo ano que eu fui tentar vestibular pra Universidade Federal do Ceará, mano, cara, sem exagero nenhuma, eu peguei uma fila de uns 2 quilômetros por baixo, cara. Sem exagero nenhuma. 2 quilômetros? Pra tu ter ideia, mano, o Felipe aí sabe, o campus da Universidade do PC, cara, é um campus imenso. Quem é que é em Fortaleza pode comprovar a história. E antigamente, as inscrições do vestibular era lá na biblioteca, né? É. Sem exagero nenhuma. A fila da biblioteca até a entrada do campus. Pra tu ter uma ideia de quão grande era, mas tem uma lagoa no meio do lado da UFC. A não, fila tava atravessando a lagoa com barca. A fila de barco. Todo mundo com fila de barco. Imensa, mano. Imensa, mano, a fila. A única coisa boa foi porque nesse dia aí eu faltei o trabalho. Não, mas o pior é que quando eu fui fazer a inscrição não era online, era presencial naquela porra. Eita. E tu também é velho. Aí tu pense no cara ali na fila, no solzão, na areia, negada tudo xingando, puta que pariu. Areia? Na areia porque porque era a parte lá que tava em construção e tudo, aí ficava perto da biblioteca, lá onde a negada fazia a inscrição. Aí era só na areia mesmo, não tinha o chãozinho não. Era uma areia mopaia lá. Oxi, Maria. Agora eu me lembro de uma vez, mano. Não sei se foi vestibular ou se foi concurso. Mas foi. Tava eu e a Kira lá nesse dia. Eu me lembro que nesse dia, mano, a fila tava tão grande que era lá na Universidade Estadual, né? Aqui do Ceará. Eita, mano. Mas era no Itaperi ali. Vixe, Maria. Ele é pior que o PC, mano. Puta que pariu. Aí tinha um negócio pro cara fazer as inscrições. Era tipo umas janelinhas e tal, de madeira. Eu sei que a fila zona imensa, mano, e tal. A fila. E o pior é que ele é literalmente na areia mesmo. É, ali é, mano. Foi o mesmo esquema lá no PC também. Era tipo um casebrezinho e tal. Aí quando o cara olhava a fila. A escola é um casebre. Pra tu ter uma ideia, quantas polegadas é o teu monitor, Telo? 19,5. 19,5, a janela é do tamanho do teu monitor. Sem exagero. É sério mesmo. Aí a gente, eu e a Kira lá, a gente olhou, aí a fila zona absurda, vale-me Deus do céu. A gente, não, já estamos aqui, né? Vamos escrever. Vamos sofrendo, vamos acabar de sofrer, né? Aí o cara lá, olha, na fila e tal, esperando. Meu irmão, sei que foi umas 3, 4 horas, mano, o cara na fila, solzão pegando fogo. É doido, mano. A Kira aí é moreninha, aí não aconteceu nada com ela. Mas eu, mãe, eu entrei lá branco, mano, e saí afrodescendente, velho. É, estaria, afrodescendente, estaria. Ah, é legal que chegou a queimar. Linda ficou com umas manchinhas. Já saiu com marquinha, foi? Foi. Xê, pensou nem pra praia aí. Botou o biquíni e tal, foi. Fez a marquinha logo. Ela tá se protegendo com aquelas pastas de que ela levou, né, pra fazer, levar os papel. Há um nego ali só no solzão pegando fogo ali. Tá? Ele falando de pasta, eu pensei que era pasta pra passar na pele, olha. Legal. É que assim, eu lembro que a blusa que ele tava era uma blusa vermelha. Eu vou te entregar. Então. Era daquela época que assim, é tipo uma linha de crochê, o tecido. Era quente que só uma porra. Eita, foi o Mario Pérez aí. Caralho. Foi minha mãe, mano, que me deu essa porra dessa. Caralho, mano. Isso é dentro de um forno, mas isso aí. É aquelas tipo de crochêzinha, a bicha esquentando que só uma porra, e a bicha ainda era vermelha, mano. Eita, mano. O raio do sol parece que é direto, mano, em cima da blusa. Mas agora o mais massa é quando o cara tá fazendo a inscrição, né? Que o cara tá chegando perto, aí vem um fiscal e diz: "Ei, meu, se encerrou a inscrição, hein?" É. Os caras tudo é. Então, o foda, mano, no tempo desse tipo de inscrição, que o cara tinha que ir lá e tudo, é porque sempre faltava um documento, cara. E quando o cara errava a ficha, mano, que era manual, né? O cara pegava uma ficha lá, por algum motivo o cara sempre ia despreparado, né? Pra fazer essas provas, não levava caderno, o cara esquecia até de levar caneta, né? Pra preencher essas porra. Aí tinha que apoiar a ficha de inscrição na concha, mano. O cara apoiando no chão, né? Areia zona lá e tal. É, mano, era os... Quem ganhava muito bem naquela época eram os vendedores de marujinho, né? Me lembro. Não, vixe, mano, eu me lembro que... Não sei qual era a universidade, mano, mas tinha um aí que o cara fazia a inscrição. Aí depois que o cara fazia a inscrição, tinha que entregar outro papel e outra fila zona. Muito louca, não tem não. Não, é porque antigamente, quando tu se inscrevia, tu pegava uma ficha, né, pra tu preencher os teus dados, e o boletozão bancário do mal, mano. O cara tinha que ir no banco, pagava esse bicho e pegava outra fila pra entregar. Esse cara ficava puto, né, meu bicho aí. Ah, mas isso aí não era sem internet, mano, era muito foda isso aí. E a UFC, mano, por exemplo, ela demorou pra botar essas palavras no matrícula ou de inscrição online e tudo. E a UFC, mano, é conhecida, mano, pelas porcarias dela. Nada da UFC envolvendo tecnologia da informação presta direito, mano. A época de você fazer a matrícula pelo módulo acadêmico é uma merda, porque nunca tá as cadeiras que você quer lá, a bicha sempre trava, diz que você não é mais aluno de lá e tudo, não parece Fingi! É cheio de putaria. Ali. É doido, mano. Isso aí acontece em várias faculdades, né, que a faculdade que eu estudo até hoje, o sistema não presta, né. Sabe, tem um amigo meu que se confiou nisso aí, né, ele estudava contabilidade na UFC e passou em contabilidade na Universidade Estadual. Esse bicho, não, mano, vou me inscrever aqui nos dois cursos porque o sistema da UFC é uma merda, eles nunca vão descobrir. Pois no dia que ele chegou lá pra se matricular, foi a primeira coisa que acusou. O cara, ei, bichão, mas tu tá matriculado aqui na UES, não vai dar pra tu se matricular não, né? Perdeu a vaga. Aí quando ele chegou lá na UES, aí, ei, bichão, tu tá matriculado na UFC, né? Pode não, né? Perdeu a vaga. Vacilou, bom pai. Felipe, quis fazer essa malaquice aí, mas também não deu não, né, Felipe? É porque eu não passei na UES, só passei na UFCB. A merda pior, mano, é que nessa época aí de faculdade, o cara terminando terceiro grau e tal, ensino médio, aí o cara, o professor do cara sempre pressiona o cara, né, pra fazer a prova do vestibular e tal. O cara é doido, mano. Tu sabe que quando eu fiz o terceiro ano, mano, foi um ano mais light que eu já estudei. Porque pra tu ter uma ideia, no terceiro ano, lá no colégio, não tinha nem chamada, mano. O cara ia pra aula se quisesse, assistia aula se quisesse, era mó liberdade. Mais vagabundo que tem o terceiro. Comigo, pelo menos, foi, cara. Era o ano que você tinha mais liberdade e tal, porque tinha aquela política. Se você entrasse no vestibular, a negada abonava tudo, né? Você tava passado. Eu sei que tem aquela putaria dos caras dizer, não, se você não estudar 4 horas por dia, só no mínimo, né? No mínimo, você não passa nem a pau. Aí você passa só pela porta e olha só meia e passa. Tem que ver o naipe do curso, né? Acho que eu escolhi, né? Aí vai o cara tem essa putaria. O cara se lasca lá de estudar e tal. Aí o cara vai fazer a inscrição, aí esquece ali a carteira de identidade, esquece tudo. Tu é doido. Não é pior que tem mesmo. Fora os caras que chegam atrasados na prova, mano. Olha aí. Não, mas isso aí é foda. O cara vai fazer um concurso. É isso que eu acho absurdo, mas é nessa hora que o cara sabe quem se preparou ou não. O cara passo um ano estudando pra essa porra e o cara chega atrasado, mano. Sacanagem. Pois é, poxa, paria, mas tem, mano. Não, mas isso aí que eu acho sacanagem demais, mano. Desses caras aí de provas de vestibulares e concurso, mano. É que esses bichos marcam a prova, mano, no domingo, 6 horas da manhã, mano. O cara diz assim, ó, horário de Brasília, né? Então, se prepara, que se tiver em horário de verão, você vai estar fodido, se não estiver ligado. Ah, mas eu acho que já melhorou muito, mano. Com o advento da internet, pelo menos, vamos dizer, do mesmo jeito que eu não vejo mais inscrição presencial, esse negócio de prova de manhã também eu acho que não tem mais, não. Eu me lembro que foi o primeiro ou foi o segundo vestibular que eu fiz, que os vestibulares ainda tinham essa comédia de ser de manhã, mano, e teve um ano que caiu no horário de verão. Ixi. Eu me lembro, mano, que eu saí de casa no escuro, mano. No escuro, no escuro, mano. Era, começava em 7 horas da manhã o vestibular, a pessoa saía de casa em 5 e meia e tal, mano. Só o breu, você morrendo de frio, com sono. Era punk, mano. É uma merda foda, né? Eu acho que o sistema do Enem, entre aspas, comparado com o que era antes, é um meio termo. Porque, assim, a prova em si, pra quem não sabe porra nenhuma e tal, o cara que tá fazendo na doida, ela é boa. Porque ela tem um sistema que é fácil de você entender as questões, você não precisa de um conhecimento aprofundado. É verdade. As questões do Enem é mais aquelas coisas, mais aquela coisa de raciocínio lógico, né? É, sim. Você não precisa estar naquele negócio de decorar aquelas fórmulas absurdas, matemática, física, essas putaria, não. Método do dia a dia relacionado ao que você tá dando, de mais de teoria do que de cálculo mesmo. Agora, em compensação, para você entrar numa instituição pública, federal, com o Enem, ficou muito mais nivelado. Porque, por exemplo, não existe mais curso que, por exemplo, antigamente, no tempo que eu fazia, tipo, filosofia, biblioteconomia, eram cursos com a pontuação baixíssima. Tipo, o cara fazia, vamos dizer, 70% da prova, entrava. Né? Às vezes não era nem isso, era 60% da prova, o cara entrava. Hoje em dia, cara, a diferença de biblioteconomia, né, que na Universidade Federal do Ceará, que é o curso menos concorrido, para medicina, que é o curso mais concorrido, não chega a ser 1,5 pontos de diferença. É, vamos dizer, tipo, com 6,5 você entra em biblioteconomia, com 8 você entra em medicina. Tipo, é uma diferença muito pequena. A medicina é loucura. Quando eu fiz ano passado, né, tinha aquela nota. As notas variavam de 0 a 1.000 pontos, né? Aí fiquei... 1.000? Mil, eu digo assim, macho. 1.000 era a pontuação que eles davam. Tipo, como são 180 questões no Enem, eles contavam, tipo, prova tal, questão tal de matéria tal vale 1,5, a outra vale 2, a outra vale 2,5. Aí nessa multiplicação, junto com redação e tudo, fazia a média e era pra chegar a 1.000 como tendo a nota máxima, né? Do ano passado, mano, que eu fiz, a diferença entre os cursos que eu passei, que foram História e Geografia, que eu consegui ser aprovado, e Medicina, por exemplo, Medicina não, mas direito era de menos de 100 pontos. De uma escala que ia de 0 a 1.000, por exemplo. Agora a pergunta que não quer calar, por que é que tu não cursou, mano, o curso de história? Porque eu tô terminando uma agora lá, mano. Tu acha que eu vou deixar um que eu tô terminando pra começar outro? Tô fazendo a monografia. Seu curso. Aí por isso que eu não entrei, né? Aí ficou lá. O pessoal da geografia e da história tá até hoje me esperando. Ixi, quer dizer, tu tá terminando história? Não, tô terminando ciências sociais. Tu sabe que ciências sociais é o curso com maior índice de suicídios, né? Mentira, mano. O FHC ali é sociólogo, bicho garante. Porque tem um livro de um sociólogo que o nome é O Suicídio, mano. Tem mesmo. E o Felipe se inspira nele, mano. Verdade. No FHC ali. FHC, mano? O que tem a ver? FHC é sociólogo. Tá, é da praia. É das áreas, Já tá a turma do Felipe. Tinha mesmo não, aí é putaria, mano. Esse negócio do cara vai fazer a prova. Aí você tem essas paradas do cara sempre dar um brancão ali na prova, né? É doido. Não, o cara, toda vida, né, quando o cara vai fazer a primeira vez a prova, não passei porque deu um brancão, né, a prova e o cara não fez nada e tal. O que eu sei, mano, que é foto quando o cara tá começando a fazer o vestibular, é o kit vestibular, né, que o cara tem que levar. É, no caso ali do colégio C ali, foi um kit tanto, né? A galera levando chocolate pra prova, né? E isso aí é normal, mano. O mestre aí que é concurseiro, hoje em dia, o cara que vai fazer a prova é com a caixa de almoço, uma garrafa d'água 2 litros. Esse ano eu fui fiscalizar as provas, né? Deixa eu ver. Tu cara, bola prova de alguém, tu? É, mano, Felipe, não, como é, não fiscal podia. Deve ser um negócio muito bodega, viu, mano? Que diabo de fiscal é esse que não toma prova, mano? Porque só podia assinar na ata, mano, dizendo que o cara não quis entregar a prova quando acabou o tempo, essas paradas aí. Você encontra cada peça, mano. O negócio fez foi prova em grupo no... aí... Foi por essa daí que tu trocou o carro, foi? Ei, mano, eu achei putaria, mano, porque você via os caras, mano, falou nesse lance do chocolate, mas tinha um cara com duas barras grandes, mano, de chocolate, mano. Te deu um pedaço, mano, filho da puta. Eu ficava olhando pro outro fiscal, mas só achando graça da putaria. Outro cara lá com osso na garganta, né, mano? Aquelas tosses no federal e tudo. Aí, e o cara lá, Macumba? Aquelas tosse, mano, que parece que o cara tá com um troço na garganta, tudo, com osso e tudo, que a negada fala. É a tosse do cachorro doido, né, que a negada fala. Que hora que eu ia falar, minha mãe fala desse jeito. Como é? O cara fica lá. Tosse do cachorro doido. Começa a tosse aí, tosse do cachorro doido aí. É, tipo um troço estralando. É isso, mano? É uma tosse com um estralozão federal na garganta, mano. Vixe, Maria. Cu. Não é cu, não, mas é um estralo. Eu me lembro que tem aquelas paradas, mano, quando o cara vai começar a fazer a prova, é que as provas vêm embaladas naqueles plásticosão preto ali, muito louco. Ah, abriu esse negócio aí, mestre. Eu cheguei assim, cheguei lá na frente, ó, vocês podem ver aqui, tá lacrado, viu? Quem abriu? Cara, sempre fala isso, né, mano? Aí eu pedia pro cara. É que toda vez que o fiscal vem com essa história, eu sempre fico imaginando, poxa, se lá dentro, vamos supor, na hora que ele recebe a prova, se a gente tiver entregado a cópia pra alguém e tiver prensado naquelas maquininhas, como é que eu vou saber? É mesmo. E aí, Felipe? É aí que eu não sou do Mac, não, eu sou do fiscal. E quem sabe é o Mac. É, mas a gente, como fiscal, mano, por exemplo, a gente botava pra alguém assim, dar uma olhadinha assim pra ver se tava lacrado mesmo, é o cara só fazia afirmar com a cabeça. Nossa, que existe esse segredo todo, né? Não, tá lacrado, não tá. E quando é uma semana depois, a bicha é uma bodega, né? O país inteiro se foca. Eu acho mais putaria esse negócio do vestibular, mas esse negócio do cara receber a prova virada, né? Pode virar a prova, não. Agora não. Aí o cara bota a prova assim, a gente bota. Tava a prova, né, mas a gente distribuía a prova na carteira do pessoal e tudo. Aí a negada, né? A negada se faz de lesa, né, mas porque a negada recebe o cartão, mano, pra imprimir, né, e tudo a parada. E, ó, o cara recebe o cartão pra imprimir, pelo e-mail. Pra imprimir? Se quiser imprimir, leva no dia. Aí leva, aí recebe pelos correios, dizendo, você vai receber a prova e você não pode abrir a prova, só quando o fiscal der a ordem. Aí a negada vai abrir a prova, aí a negada tá com dentro, pode abrir a prova não, menino. Vai fazer a porra da prova naquele segundo ali, macho. Por que que não pode abrir, mano? Porque é ordem, porra, mano. O cara já tá sentado na sala. Mas já tá ali, eu já bem dizer que ele vai ver a prova, vai ver a questão. Vixe, essa que você já tá escrito. Calma, tem que obedecer o fiscal. É pra aumentar o suspense. Também. Macho, é a mesma coisa, mano. Tu vê o semáforo vermelho e não vem nenhum carro, tu cruza. É a mesma coisa, porra. Pior que esse fila da puta cruza mesmo, mano. Vou trabalhar todo dia com ele. Não sei o que, não vem nenhum carro e passa direto. Cara. É isso aí, então. Não sei o que, não vem carro não e tal. E é por isso que o apelido do carro do Manel é O Maracujá, né? Maracujá, por quê, mano? Porque não é todo enquirquilhado, mano. O carro assim, cheio de durepontos. Eu, quando fui fazer o Enem, né, macho? Eu tava o quê? Assim, quando sem estudar física, matemática. Imagina isso, eu não sabia física e matemática na época, mano. Imagine 5 anos depois, mano. Mas tu agora era um cara universitário, mano. Pois é, aí eis a vantagem, né, macho? Eu achei a prova mais fácil, mano, porque eu lia a questão e já entendi o que a questão queria. E a negar, agora... Sem, não tinha apto. Porque assim, você na faculdade você adquire algum apto de leitura, querendo ou não, né? Aí a negada, aí eu fazia a prova, fiz rapidinho. Deu tempo e tudo. Adquiriu, a negada, né? Mano, a negada ficou tudo nervosa. Ah, meu Deus do céu, não consigo ler, não consigo ler. Não consigo ler. Agora tu sabe que pra mim o Enem, mais do que uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência física, né? Esse eu concordo também. Cara, passar 5 horas e meia, mano, segundo dia ali, mano. Sentado naquela cadeira, mano, não é brincadeira não, mano. Pode se alongar, pode. Mas pode. Pode se levantar pra se alongar. Pode. Pode pedir a borracha emprestada, mano. É, borracha emprestada, se olhar pro lado. É isso, Théo. Pede a borracha emprestada. Borracha ali é essencial, mano. Sendo que vocês sabem que a gente foi direcionado a não permitir que a negada deixasse nada em cima da carteira, só a caneta preta. Foi não, mano, foi? Preta. Foi, o neto aí tá de prova. É, não é nem, cara, é isso aí que é foda, eu fui... Aí eu levei o lápis e a borracha, né? Porque ia ter cálculo e tal. Aí antes de você entrar na sala, ele perguntou, você trouxe alguma coisa além da caneta preta? Aí nesse dia eu fui sem celular e nem nada. Eu, não fui não. Ele, não, beleza. Porque tudo que não for a caneta, você tem que colocar numa sacola aqui. Se você tal. Quer. Aí a gente vera. Ah, não, beleza. Tá tranquilo. Aí, né, e tal, aí começou a prova. Aí o cara, bom, negado, se tiver alguém com alguma coisa que não seja a caneta preta, a gente vai tomar aqui a prova, tá incluindo, borracha, não sei o que, eita porra, aí o cara discretamente botando assim dentro da camisa, né, o lápis e a borracha. Aí tu se furou com o lápis, né, aí se entregou, não foi? Agora é isso que é enxame, o cara não pode estar com lápis nem borracha na cadeira, mas tipo, sem exagero, o pessoal que tava fazendo lá era tipo a galera com duas caixas de bis e uma garrafão de 1 litro de água. E uma batatinha do lado, não? Batatinha é porque tem essa história, né? Que você tem que levar chocolate pra acalmar e água pra hidratar, né? Outro tipo de alimento, acho que não é permitido, sei lá. É permitido, qualquer alimento é permitido, mas tem que ficar... Batata rufa é permitido. Ó, todo eu alimento... levava sempre um pacote, aquele pacote médio de batata, chocolate e água, não tem como. Pois é, lá, mas aí o que foi dito foi que você podia levar qualquer comida, no tanto que fica você colocasse logo ali na carteira que você ia fazer a prova. Quer não podia dizer, tipo... Então eu poderia levar uma marmita. Tecnicamente sim, era comida, né? O cara pode levar um galetozão completo e ele comer lá. Tecnicamente eu acho que sim. Eu levei aqui garfo não é lápis nem borracha, né? É verdade. Ei, mano, é covardia, mano. O cara fazendo a prova e sente aquele cheiro ali do mistão do alicate. O alicate. Vai dar só aquela dor no estômago, né? E tudo, o cara ego, vai ter que comer batom garoto. Ei, mas agora eu não sei se acontece com vocês, mano, né, essa parada de Enem, inscrição. É que parece que os caras sabem, mano. Quando o cara faz a inscrição, o cara tem que botar a rua e tal, a informação completa. Aí esses bichos sempre mandam o cara pra uma universidade zona lá na Baixa da Égua, mano. Já é isso, mano. É o cara fazendo a prova no interior. Ô, mano, vê isso. Você tem ideia, mano. Fortaleza, né? Eu me lembro. A negada é muito desorganizada, mano. A negada nesse negócio aí. Primeira vez, mano, quando eu fui fazer o Enem, eu moro perto do centro da cidade, né? Eu fui fazer a prova num interiorzão muito louco, mano. Mas tu sabe por quê, mano? Porque o Enem, não sei por qual motivo, deve ser por facilidade, eles dividem os locais por ordem alfabética, não é por proximidade do seu endereço. Aí o cara se passa. Essa é a situação foda, mano. E isso aí, tu levantou um ponto que é outra desvantagem foda que tem no Enem. É que é tipo, eu já fiz o Enem num colégiozão particular aqui da cidade, com a cadeira acolchoada e tal, no ar-condicionado. Como eu também já fiz, cara, num localzão quente que só uma porra. Com um bar do lado, com um somzão truando, as cadeiras de madeira daquelas que você se escora. E a bicha é meia pensa, fica fazendo aquele barulhinho e tal. A bicha é em falsa. O cara fica assim balançando, né, bicho? É, isso aí também é uma coisa que você depende da sorte, é foda. É, mano, eu acho muito injustiça, mano. Cara, tem uns caras que faz, o cara falta só falta dormir, mano, com o conforto ele que tem na sala. E os outros, mano, fica perturbado. A minha namorada esse ano foi o Enem, eu disse que mal sentava na cadeira, toda torta. É a tua noiva, não, mano? Essa mulher aí. Namorada. Okay. Por que é que tu anda com um anel no dedo, mano? Ela pediu. Deixa a tua namorada escutar isso aí, mestre. Tu sabe que já teve uma prova que eu e o João Suco fomos fazer, mano. Caraca. Que a negada botou a gente na sala do primário, mano, do colégio. Não foi não, mano. Caraca, aí, o cara entrou, mano, assim, na sala. Eu não sei se foi no concurso, foi no concurso, né? Foi. Aí, qual era o concurso, mano? Sei lá, mano. Aí o cara entrou na sala e tinha uns cavalinhos desenhados, né? Na parede. Ele é isso, mano. Aí, o cara sentou, as cadeirinhas bem pequenininhas, meu. O cara olha assim. Sem exagero, eu fiz a prova, mano, com a mesa todinha em cima da minha coxa, mano. O que tava segurando a mesa eram as minhas pernas. Eu sei que aí. Eu dava uma olhada pro neto assim, é o cara morrendo de achar graça. Eu fiscal só olhando assim, que diabo é isso? Estou com pelantragem, né? Outra coisa massa que tinha nas antigas, mano, no tempo, eu já sou que terminamos o terceiro grau, o ensino médio, esse negócio de concurso ainda não era muito popular. É. E a gente se inscreveu uma porrada desses concursos de... pra área militar, né? Essas coisas assim. Temporário, né? Então. Pois é. Aí, meu, eu me lembro que era comédia, mano, que nesses concursos, devido a ainda não ser muito popular essas coisas, era cheio de cara da PM, mano, fazendo. Aí era só essa escutaria. Não, vocês podem fazer as provas, mas tem que deixar as armas aqui em cima da mesa. Puxando as pistolas, mesas cheias de arma e tal. Caralho, mano. Era putaria grande demais, eu sei. Ah, era pra matar a concorrência, mano. Não, mas era putaria, mano, que esses bichos já estavam engajados na corporação. Aí os caras estavam fazendo a prova de novo, mano. Já vê isso aí. É isso, mano. É porque na PM aqui do Ceará, mano, o negócio é tão crítico que pro cara subir de patente, é melhor ele entrar de novo na corporação do que esperar. É porque ele quer somar o salário de uma vez que ele entrou com a segunda vez de novo. Acho, é um negócio tão crítico que... Dá um salário legal. Eu estudei em colégio militar, mano, do ensino fundamental até o ensino médio, mano. Quando eu entrei no colégio, vamos dizer, do tempo que eu entrei até o período que eu saí, quando eu entrei, todo mundo que era soldado já era, tipo, suboficial no tempo que eu saí. E na PM, cara, aqui de Fortaleza, tem cara que entra como soldado e periga se aposentar como cabo, mano. Ou cara... soldado também, mano. Ora, mano, o cara pra subir de soldado pra cabo, mano, eu ouvi dizer que era uns 15 anos, mano, pelo menos. É, mano, o cara passar 30 anos de profissão pra ter uma promoção, mano. É foda mesmo, cara. Não. Eu me lembro que eu olhava pro neto assim, aí, baitola, mano, o bicho tá tomando ali a vaga do cara. Chamou o neto de baitola? Não, mano, o policial, mano, lá, mano, fazendo a prova de novo pra polícia e tal. O cara lá, baitola, mano, tomando a vaga do cara, mano. Não, não é porque a negada faz as provas por esporte, mano. Só oferecendo. Não. Tinha outro diferencial, mano. Vocês estão falando que hoje em dia, pra quem é concurseiro, hoje em dia as coisas são muito melhores, mano. No tempo que eu e o João Suco fazia a prova, tinha um porém. Hoje em dia, vamos dizer, a PM vai fazer um concurso, ela contrata uma empresa, né? Pra realizar esse concurso. É, então antigamente. Antigamente, tipo, quem fazia o concurso era a própria PM, mano. Na verdade, aqui é a PM, mas isso é muito antigamente, porque a PM, quem passou muito a fazer os concursos. Não, pô, tô falando de 2004. Quem passou. Não, mas quem fazia o concurso já em dois. É, tipo, o concurso que teve pra PM em 2006, quem fez foi a UES, mano. Pois eu garanto que até 2005 quem fazia era a própria instituição. Não, mas aí isso aí que era foda, mano. Porque, tipo, o cara fazia a prova e ele que ia corrigir a prova. É engraçado, mas foi o seguinte, que depois, o último concurso que teve pra PM, né, e tudo, foi em 2008, foi a SESP que fez, mas a SESP UNB, que é conhecidíssima, né, de provas de concurso de alta qualidade. Mas pense numa merda de prova, mano. Porque... Sem querer menosprezar ninguém, mas foi uma porcaria aquela prova ali. Por que, cara? As perguntas. Ali só não passou quem não quis, mano. Eu digo é logo. Opa, porque... Eu não fiz, não, mano. Eu tava com o juiz de chato naquela época. Olha o tamanho do queixo chegando. Todo mundo sabe que eu tava incapacitado fisicamente naquela época. Ô, oh, doido, mas tu escrever a prova, mano. Tu nem joga a bola, não. É XP, porra, bichão. E aí? Eu acho que eu ia passar só com uma perna. Putaria, que foi na época. Tu se escrever como deficiente, mano. E era doido. Concorrência menor. Isso é história de passar só com uma perna. O grau de honestidade no Felipe não deixa ele fazer isso, não. É muita sacanagem. Falar em prova de deficiente, mano, me lembro que o primeiro vestibular que a gente foi fazer, o cara era todo inexperiente, né? Usou dessa arte mesmo. Aí, né? aí tinha umas opções lá, mano. Na hora que você preenchia a ficha, que perguntava se você tinha algum problema de vista e se precisava de uma prova maior, né? Aí tinha um colega meu que usava óculos. Não, mano, Michel, eu uso óculos, né, e tal. Vou pedir essa prova aqui com as letras maiores, né, e tal. Aí beleza, aí ficou lá. Meu irmão, vou deixar a prova do cara, mano. Vem em folha A3, se liga. Gigante. A3, filha. Cursos públicos que empregam sem ser vestibular. Neto aí passou por uma prova dessas aí muito doida, né? Mas tu sabe que no tempo que eu fui concurseiro, e eu já cheguei a passar em 3 concursos públicos. Só que nenhum desses 3 concursos públicos nunca me chamaram. Nenhuma. Teve até um que eu fiz o treinamento, fiz as provas, nunca me chamaram. Aí tem um amigo nosso que passou, entre aspas, num concurso aí de 140 vagas. Ele passou na vaga 146 e tá crente que vão chamar, ó. Pai. 146, eu fiz um do INSS, eu fiquei em 12º. Era pra Fortaleza, só tinha 10 vagas. Eu fiquei em 12º, ele foi 146, né? Tá, ainda tem esperança. Pra quem é concurseiro, só vale a pena você comemorar depois que você é chamado. Mas é aquele negócio, não, é que você tem que ver. Tem uns concursos, mas você tem que ter noção de uma coisa. Tem uns concursos que chamam realmente mais do que tem o número de vagas. Por exemplo, concurso de polícia. Macho, foram chamados, ó, eram 2.000 vagas pro curso da PM que teve em 2008. Chamaram 2.500. Se tornaram policiais, mano, 1.500. Quer dizer, das 2.000 vagas que foi ofertado no concurso da PM, 500 ficaram ociosas, tipo. Exatamente, Correios. Isso aí. Correios é o mesmo esquema. Eles chamam. Eles botam 140, mas geralmente chamam 200, por exemplo. A longo prazo, mas é. Não só polícia. Os concursos militares têm uma diferença que, por exemplo, o concurso normal, depois que você é chamado, você assume o cargo, tá beleza. Instituições militares, quando você vai assumir o cargo, você passa por uma escola, né? Uma academia antes. É. Que o período da academia é reprovatório também. O Receita Federal, você faz um curso de formação. Correios, você faz um curso de formação também. Se você for reprovado, tchau. Tchau. Muito obrigado. É por isso que tu tá ainda com esperança, mestre. Não, mas é porque... Porque não é tu, né? Aí na história... Nessa história aí de provas militares entra uma história minha. Eixe, aí. Mesmo, eu me lembro dessa história aí. Que é massa, de que é massa também, hein? Causa da minha. É aquela da Epicar? Da Epicar. Puta, velho. Eu quase fui um piloto no Brasil aí. Ele só não foi porque ele é cego e não sabia somar. É o piloto. Só não foi porque a minha memória não deixou. Putaria, eu não sabia somar. Não, eu fui, macho. Eu fui, ia fazer a provinha e tal, toda na sabedoria e tal ali, me garantindo. Tava fazendo o curso, cursozinho preparatório e tal. Até tava dedicado e tal, já tinha 60% de chance de passar ali, porque eu me garanto. Aí quando foi no dia da prova, eu esqueci. Parado. Aí você vê o naipe de preparação do cara, né? O cara tava preparado. Se eu tivesse feito, eu tinha passado. Já é uma autoridade. Foi só o problema da memória, mano. É porque as provas sempre acontecem no domingo, né? Então... O mais massa foi o meu pai dizendo que o dia todo foi no lixo. Eu diria a mesma coisa. Foi um tempozão realmente no lixo. O pessoal tudo se divertindo ali no sábado até. Não, vou estudar, não sei o quê. Aí eu ia passar. Esse negócio de preparação me lembrou uma prova que eu tive que fazer. Eu acho que. Aliás, que eu fiz, acho que era pras docas. Eu fui no dia pra conhecer o local. Aliás, tirei um dia pra conhecer o local, pra calcular o tempo, se o ônibus atrasasse. Ixi. E ela tinha um quesito, né? Você tinha que saber nadar. Poxa, passou um tempão. Eu disse: não, vou aprender a nadar, certo? Matrícula, aprendi a nadar. Aí quando chega o dia, o ônibus que eu tinha que ir com ele até o terminal quebrou. Eu tinha que fazer que nem o pai do Theo aí. Todo. Dinheiro jogado fora, tempo no lixo. Hora que eu fui obrigada a aprender a nadar. É, isso é foda. Chorou, tu? A raiva não permitiu. Na época eu não chorei, não. Poxa, que teu pai chorou. Você sabe o que eu acho estranho, cara? É porque, assim, o Theo sempre foi meio coroa, assim, e tal. Cara, sem exagero, mano. Sem exagero. A Epicar, mano, quando o Theo fez, eu acho, eu tenho quase certeza, eu não disse pra não desencorajar, mas eu acho que ele nem entrava mais, porque o limite máximo de idade pra Epicar é 16 anos, se eu não me engano, o cara entrar. Doido, macho. Eu ia fazer a Epicar, o cara faz pra fazer o primeiro ano lá, mano, ensino médio. Ué, tu já tinha quanto? 20, mano. Meu pau. O negócio do Neto falou aí de na inscrição, o cara escolhe deficiente, prova de deficiente. Eu me lembro, eu não sei o que é que o Enem tem. É. Esses bichos sempre perguntam se o cara é indígena, mano. Todas as opções. O cara, não, mas você é indígena e tal? Não, qual é a sua tribo? Não, eles dizem assim, não, qual o motivo de você fazer a prova do Enem? Aí, A, melhorar minha instrução, B, ajudar minha família, C, aumentar minha renda, D, ajudar minha tribo a não sei o que lá. Mas é putaria, eu lembro agora, que na época que eu fiz a matrícula, que eu ia fazer a matrícula não, a inscrição, eu tinha que declarar realmente o que eu era, negro, pardo, amarelo, azul, índio. Não, e tu não sabe o pior da história. Essa parada aí do cara, quando você se inscreve no Enem, você declara a sua etnia, né? Ah. Aí depois, quando você ganha a bolsa de estudo, que você vai se matricular, tem lá na ficha, né? Vamos dizer, você declarou que você era pardo, índio, negro ou branco. Mameluco. Aí quando você chega lá pra apresentar a documentação... Mameluco. A mulher olha na sua cara assim, sim, meu chapa, mas como é que eu sei que você é branco? Não, a mulher tá ali olhando, né? Não, porque você marcou aqui que é pardo e tal. E aí? Sim, não tem uma foto aí e tal. Aí, não, mas tem que ter um documento aqui que diga que você é. Ah, como é que pode isso aí? Se o cara vai fazer uma prova, pra que o cara vai ter que dizer se é branco, se é negro, se é índio, se é. Sendo que vocês conhecem a história do vestibular que teve aí? Foi no estado da região sudeste. Dois gêmeos, né? Um se inscreveu como branco. branco e o outro como negro. E foi aceita as duas inscrições, e como tinha aquela lança das cotas e tudo, o cara que era negro entrou, o cara que era branco não entrou, não. Ei, mas tu sabe que eu já ouvi falar, quem for advogado pode desmentir ou esclarecer, que vamos dizer, se eu disser que eu sou negro, tu não pode dizer que eu não sou. E se tu disser que eu não sou negro, eu te processo por racismo. Sabia disso aí, tu? Caralho, é mesmo? Então eu ia fazer a festa, viu? Meu bisavô materno, ele era índio. A minha avó paterna é negra. E o meu avô paterno era branco. Eu podia fazer a festa nessas classificações aí. Ora! Não, mas é sério, ó. Eu tive que arranjar um documento comprovando a cor da minha pele, né? A minha etnia. Eu fui lá no cartório. Eu fui lá no cartório e falei, ei, mancho, ó, lá na faculdade estão pedindo um documento. Perguntou a cor, foi. Qual é a minha cor, foi? Que comprove a minha cor. E aí, como é que o cara faz? Ele, rapaz, vamos falar lá com o juiz, né? Que esse bicho deve saber e tal. Aí o juiz ia dizer, meu irmão, tu é branco, e aí? Aí ele disse, macho, é o seguinte, pela lei, se tu disser que tu é negro, tá valendo. Se o cara disser que tu não é, racismo, tu processa o cara. Quer dizer que eu chegar lá, eu bem brancão, aí eu disser, não, eu sou negro. É. Mentira, mano, tu é branco, aí. Mentira, eu sou negro, eu sou da raça. Na verdade, quem poderia dizer isso aí melhor é o mestre, porque esse bicho estuda sociologia, ele podia dar uma luz pra mim, porque não sei, vamos dizer, é como a Kira disse, o avô dela, ou o pai dela, pode ser branco e ela pode ter nascido parda. Pela etnia, como ela é filha de uma pessoa branca, ela pode se intitular branca, não é não? Alguma coisa assim do tipo. Esse lance de etnia, como é de história, esse concurso já começa errado. Essas coisas, tudo essa, errado. Essa coisa de seleção, preste bem atenção, essa coisa de seleção você pode perceber com atenção. Errado. Negro, branco, pardo, amarelo, não sei o que, aí índio é cor? Desde quando índio é cor? Não, tô falando isso aqui, não é etnia não, macho, etnia não tem nada a ver com isso não. E outra, uma vez um colega meu fez uma crítica uma vez no em relação a um concurso, né, e tudo, ele falou ele assim, é mó putaria, porque se chega um cara com a camisa 100% negro, aí o pessoal, o cara tem orgulho aí de ser da cor, não sei o que, aí se o cara chega com 100% branco escrito na camisa, é nazista. 100% branco. Aí é nazista. O outro todo mundo aplaude e o outro cara é condenar o cara, né? Condenar o cara porque o cara tá enaltecendo ali a cor dele e tudo. Mas aqui é, isso aí não devia nem existir. Mas como é que essa história assim não devia nem existir? Porque aqui é um país muito miscigenado, né, e tal. Mas já que a gente tem uma mulher no cast de hoje, eu queria perguntar uma coisa. Moralidade. Porque assim, o cara vai fazer a prova de concurso e tal, é sempre sai assim: 3 mil vagas pra homens, 100 pra mulheres. Isso é uma sacanagem. Mas aí eu tenho também uma lógica, hein? Deixa eu ver. Bahia, né? Você vai analisar a questão do, vamos supor, do cargo, das condições físicas entre um homem e uma mulher? Pois é, geralmente é em relação a isso. Geralmente isso é em concurso de polícia e concurso militar. Agora me diz uma coisa, por que que, né, às vezes nesses concursos, mesmo tendo um índice maior pros homens, sempre tem uma mulher lá no meio, pelo que tu tá falando? Então a mulher não deveria ter nenhuma mulher naquele cargo. Não, mas geralmente, eu vou dizer, obviamente assim. Se a pessoa atinge o... Porque o concurso quer saber se a pessoa mínima tem que ter, tá no direito dela de exercer a profissão. Agora, geralmente, o que acontece? Geralmente eles botam também, tipo, vamos supor, 2.200 pra homens, 1.800 pra mulheres. Aí, barras. A mulher tem que ficar tem que ficar 10 segundos pendurada na barra fixa. O homem tem que fazer 3 repetições completas. E se a mulher foi o Achunli? Aí eu não sei, não. E se a mulher for um homem? Aí é um marco. Nessa, e pelo que o mestre falou, teve uma época que eu era fissurado nas Forças Armadas, mas não queria fazer pro Exército. Só que pro Exército, eles, tipo, davam uma vantagem, não era nem, assim, só questão de vagas, mas também do ensino, questão de ensino médio. O homem, ele não precisava ter concluído o ensino médio, mas a mulher precisava. O Kira falou agora de concurso militar, a Marinha é um caso à parte, cara. É foda. É um caso à parte. Meu amigo, a Marinha... Sabe que eu estudei em colégio militar? Quando a gente chegou mais ou menos no segundo ano, o próprio colégio começou a preparar a galera pra seguir a carreira militar, né? E no Brasil você tem os três segmentos, né? Tem o exército, marinha e aeronáutica. A aeronáutica é picar, o exército é a... Não, peraí. Se for falar de escola preparatória, é SpaceX, é picar e é FOM. É FOM. Ninguém queria ir pra FOM, mano. Ninguém. Ah, o cara ainda era meio novo, né, e tal. Esse nome aí, mas é FOM. Agora eu acho putaria esse nome SpaceX. Putaria demais, mano. Eu me lembro que o amigo nosso, né, passou nesse concurso aí. Um aí ele disse... Não, uma porrada de cara, mano. É, pois é. Não, eu vou lá pra SpaceX. Aí eu, aonde, mano? Mas SpaceX é massa. O pai é esse Afon aí. Porra de Afon. Ah, é Afon, mano. Mas tu sei, se tu disser que a Afon é mais... Só não é mais difícil que a Epicard de passar, mas é mais difícil que a SpaceX. Afon é a marinha mercante. É mais difícil, pô. Tem o negócio lá da prova da goma, mano. Sei lá o que é. É pra fazer tapioca? Os militares lá do colégio viviam com essa putaria de tirar onda com a marinha, né? Na pra marinha não, não sei o que, é perigoso. E o cara novo não sabia o que era, né? Beleza, aí teve um dia, mano, que a gente tava vindo pra academia, no tempo que a gente treinava Kung Fu. É. Eu não lembro se o João Suki tava nesse dia. Aí de frente pra academia que a gente fazia, tinha um Senai, né? E tinha uma galera da marinha que ia fazer um curso lá, mano. Meu irmão, mas esses bichos saíram do ônibus, mano, cantando Está Chovendo Homens, mano. Não, cara. Tá aí, deixa eu putaria. Você é putaria, eu tô falando putaria, sério, cara. Mano. Baixo, tinha outra pessoa comigo, mano. Eu ri demais, mano, dessa cena aí, mano. Os caras tá de sacanagem, mano, naquele dia ali. Desde esse dia aí eu liguei os pontos e... Tem um ouvinte nosso que ele é da Marinha Mercante, ele vai saber explicar melhor isso. Não, mas aí, tu sabe que tem uma diferença entre a Marinha de Carreira e a Marinha Mercante. Porque o macho, esse negócio de mercante, o cabo ganha milhões, mano. Não, é, porque é exatamente isso. É um dinheiro absurdo, mano. O cara que é da Marinha Mercante, outros 500, porque ele, vamos dizer, ele é um marinheiro, mas ele lida diretamente com comércio, né? É um curso a pá. Eu acho que, se duvidar, o cara nem militar é. O nosso eu acho que é militar. Porque eu acho que você não é militar. É aquela coisa, você trabalha 15 dias no mar e 15 dias em terra, né? Que 15 dias, mano? Tu trabalha 4 anos no mar e tem folga de sei quanto tempo. Ah, não, mas é estilo Piratas do Caribe, é um dia na terra e 10 anos no mar. É, putaria aí. Tem muita gente que eu sei a estratégia da Marinha Mercante é essa. O cara ganha um dinheiro muito louco. Tipo, tu trabalha 4 anos e depois desses 4 anos tu acumula uma renda de 60 mil reais. Coisa assim, aí, ou mais, né? Não sei como é que tá hoje. É muita gente que eu ouvi o conselho da Marinha Mercante. É isso: o cara vai, trabalha os 4 anos da Marinha Mercante, cumpre o contrato e quando sai da Marinha Mercante, abre o seu negócio. Não, eu sei que existe um tipo, eu não sei se é isso aí mesmo. Acho que é uma parada lá que o cara é manobrista dos navios lá, mano. Prático, mano. Nome desse é o prático, bicho. Justamente. Nossa, essa porra aí, eu só sei que esse bicho aí ganha dinheiro amuado, mano. É verdade. O vizinho do Júnior, meu irmão, mano, ele passou na marinha aí, passou não sei aonde, umas provas andam muito doidas aí ele ia ser essa parada aí. O cara fazia baliza. Quando o caba sofreu um arranhãozinho, né, pronto, né? Quando o cara vai descendo no navio, aí, ei, chapa, é aqueles flanelinha, né? Que é uma limpeza assim. Mas o que eu sei, mano, é que o cara, pra ser prático, era hereditário, mano. O cara não faz concurso, não, eu acho. Não, hereditário. Aí tem um curso, mano. Não é concurso, não. O cara se prepara. Tá na aeronáutica. Ou lá na aeronáutica. Claro que não é, mano. É um emprego que tu ganha 60 mil por mês. É, como é que se diz? Não é um trabalho difícil. Você literalmente só estaciona o barco. Tu acha que... Não é difícil, mano? Acho uma responsabilidade muito medonha, mano. Tu estacionar um barcozão enorme, mano. Uns grandão. Não, a responsabilidade é alta, cara. O Neto gosta de avacalhar o que eu faço. É um trabalho foda, mas o cara ganha bem, né? Pelo vale mesmo. A pena, mano. Não, mas tu vai ver algum prático reclamando da vida, mano? Pois é, cara. Eu vai lá no vizinho do Júnior e pergunta se esse bicho é triste. Eu acho putaria, teve um concurso aí que eu e o Neto foi fazer na época que a gente era concurseiro, né? Nessa época o cara tem essa putaria, né? Do cara dizer que, ei, tu tá trabalhando e tal. Não, tô não. Tô estudando pra concurso. Eu tô nessa putaria há algum tempo. E tu sabe que as coisas mudaram muito, porque no tempo Felipe, que eu já soube que era concurseiro, quando tu dizer que era concurseiro, a negada pensava logo que tu era vagabundo. Felipe aí não quer outra vida, Felipe. Eu chapo depois que eu tirar a sorte grande. Como é a risada do mal aí? Uhum. Agora eu achei uma semelhança com aquele Jeremias, ó, mano. Teve uma prova lá, mano. Aí teve uma questão lá, mano, que esses bichos perguntaram qual era a campeã do carnaval, mano, daquele ano. Até da Copa eles perguntam. Oi, mano, eu fiz o concurso do IBGE, aí perguntaram as cidades da Copa, aí botaram os quatro itens lá com quatro opções. Eu errei. Nossa, ia ser uma questão zona absurda de matemática e uma merda dessa. Eu mesmo que a desculpa dos caras é de, não, atualidades, ó, porra, mano, campeão do carnaval, mano. Porque tu sabe que o cara não é obrigado a gostar do carnaval, não, né? É. Mas ele é obrigado a estar atualizado, né? Mas esse negócio de atualidades é muito relativo, mano. Esse negócio de atualidades, eu sou é puto, mano. Ganharam uma revista minha de atualidades. Lá no Lourenço Filho, mano. Eu comprei a revista toda ali dedicada ao vestibular. A galera foi arrastando minha revista. Arrastaram a tua revista, Manel? Foi, eu emprestei pra um, aí uma pronto, mulher? Não, emprestei pra um elemento. Uma mulher, elemento emprestou pra mulher, aí a mulher emprestou pro outro cara, aí pronto, aí fodeu. E a verdade, mano, tu só gostava daquelas tirinhas, mano, que tinha no final. A da Mafalda ainda. Agora tu sabe que todo... Outro livro de gramática, mano, que eu pegava, era a primeira coisa que eu fazia era sair passando as páginas e ler todas as tirinhas, né? É o mesmo jeito, eu pego a mesma putaria. É, mas no Enem tem essas putarias, não tem não, mano? De cair tirinhas. E não veio, não. E não veio na revista de direito aqui do Brasil dizendo que caía mais tirinhas e quadrinhos do que literatura no Enem? Graças a Deus, mano. Isso é uma realidade, mano. Do nível de leitura atual da população. Aí no futuro vai ser só aquelas tirinhas com aqueles memezinhos, né? Atualidades em concurso, em vestibular e tudo. Acho que devia envolver, mas em questão realmente de relevância, mas de importância pra história do país, sei lá. Também. Pois é, eu também acho que deve ser pontos importantes. Olha aí, mano. O cara me perguntou lá na prova do IBGE também, sei lá, de tropicalismo, a bossa nova. Porra, mas eu vai pra porra, mano. Por que tu não deu na cara desse bicho? Aí é muito foda. Ei, mano, mas pera aí, mano. Tropicalismo caiu na parte de atualidades? E bossa nova. É, velho, viu? Puta, velho. Que a prova é do tempo das catapultas, né? Digna do Manel, mano. O cara, não, eu tava fazendo ali a prova de atualidades, que é o tropicalismo. É atualidades, né? É assim mesmo. E aí, agora... Taria, vai fazer uma prova e tem aqueles caras vendendo água, né? É, você é massa. Sempre tem esses caras vendendo água, né? Água e tal. Aí teve uma febre, mano, dos vendedores de água de coco, mano. Teve um dia, mano, que um cara passou vendendo água mineral e tal. Aí o cara vendendo águazinha normal, né? No isopor dele e tal. É água mineral, R$1, não sei o quê. Aí passou, mano, outro cara correndo, mano, na frente dele, assim. Água de coco, muito melhor do que água mineral. Vixe. É isso, sacanagem. A concorrência joga sua massa aí. Né, a gente ia fazer um concurso pra PM, mano, na época e tal. Aí a gente ia fazer lá na Universidade Estadual do Ceará. Só que, tipo, a prova naqueles velhos tempos começava 2 horas da tarde e 1:30 da tarde, mano, os portões ainda estavam fechados, né? Mó solzão lá de 1 hora da tarde e a entrada da Universidade Estadual é só o asfaltozão e o portão, mano. Não tem nada coberto. E não sei por que os caras ficam amontoados tudo na frente do portão, né? Mas aí a gente lá também, né? Amultuado, né? E tal. A mó loucura. Os caras gritando, olha a água, não sei o que, olha a água. Aí tinha um vendedor que tava se destacando, né? Que era o vendedor da água milagrosa. Olha a água milagrosa, água milagrosa, os caras tudo comprando, né? O slogan desse bicho era assim: água milagrosa, tumor, passou. Água milagrosa, tumor, passou. O cara, bicho mesmo, essa daí deve ser boa mesmo, né? Aí só que ele vinha passando, isso a gente ouvindo a voz de longe, né? Aí ele veio passando pela gente, mano. Aí o slogan do cara era assim: olha a água milagrosa, tomou, passou. Ele bem baixinho, a sede, olha a água milagrosa. Tomou, passou, a sede. É um dos mais, viu, mano? Agora, esse concurso aí em específico, mano, foi o mais invocado que eu achei. Porque esse concurso aí, acho que era no tempo ainda que era a própria PM que fazia a realização dos concursos. Pro cara entrar na sala, mano, tinha que passar no detector de metais, mano. Que os caras tinham, macho, ó, isso os PM, né? Quando vocês forem fazer as provas, mano, deixa a porra das pistolas em casa. Dá em nada. E os caras teimavam vir armado, mano. Aí nesse concurso aí, pro cara entrar na sala de aula, passava pra aquele detectorzinho de metal e tal. Se o cara não tivesse um 3-8 nem nada, podia realizar a prova. Agora teve uma vez, mano, que eu fui fazer uma prova da Polícia Civil. Aí beleza, né? A prova ia ser feita pela Universidade Estadual. Aí tinha se inscrito eu e meu tio. Aí beleza, né? A gente chegou lá, aí meu tio tinha comprado um carro, a gente foi de carro, né? Aí meu irmão, mano, no meio do caminho, me deu uma dor de barriga zona irada. Eita, meu irmão, é isso? Agora que eu me acabo. Eu, puta que pariu. Da logo aí, aquele sozão frio, né? É, a gente chegou lá na UES e tal, aí sentou na cadeira pra poder começar a prova. Aí começou a bater a dor de barriga zona, muito louca, o cara assim, eita, porra. Sim, a cueca ficando melada, né? Oh, fala, meu Deus do céu, velho. O cara só sentindo aqueles borbulhanos andando assim na barriga do cara. Aquela fisgadazinha, né? Aí, mano, a mulher disse assim: vai lá, pode começar a fazer. Comecei a fazer a prova. Aí eu, eita, meu irmão, não dá mais não, tal. Eu não vou fazer, voada aqui e marcar tudo. Aí saí marcando tudo, né, de uma vez. Aí a mulher disse assim: daqui a 2 horas a gente entrega o gabarito. É o eita porra. Aí tu perguntou se podia usar a folha de borrão com outra utilidade, né? Daria que eu... Não, mano, eu vou ir no banheiro e tal, eu pedi pra mulher ali. Aí eu pedi pra ir no banheiro. Aí o fiscal foi comigo, né? Aí eu entrei no banheiro. Aí o cara: opa, pera aí, bichão, o que é que tu vai fazer aí? É, vou aqui no banheiro e tal. Porta não sei, aberta, né? Não, porta aberta aí. Vou deixar a porta aberta aí. Aí o cara ficou olhando pra mim, mano. Ixi, meu irmão, é isso? Aí o cara todo desconfortável, mano. Não conseguiu passar. Telegrama com a Dilma. O Pi foi dar uma mijadinha pra ver se dava passada. Porque não consegui fazer nada, né? E voltei. Porque tu não pediu um jornal, mano, pra disfarçar lá e tal. Eu voltei pra lá, mano. O cara morrendo de dor, mano, na barriga. Aí quando a mulher entregou o rapaz. Eu tô imaginando tu morrendo com a prova na mão, ó, mano. Quando a mulher entregou o gabarito, eu só fiz uma linha assim, marcando tudo ar. É o régua, mancha. Aí que eu saí da sala correndo, né, e tal. Mancha, aquela corridinha que o cara não estica muito a perna, né? Aí eu cheguei assim. Na hora que eu ia entrar no banheiro, o fiscal me parou de novo. Ê, bichão, tá indo aonde? Não, tô indo no banheiro e tal. Mas tu já acabou a prova? Aí acabei, né? Tem que esperar lá fora. Puta merda, não acredito não. Aí na saída eu passei pela... Tinha uma moita, né? Eu passei pela sala que meu tio tava fazendo a prova. Aí eu só meti a cabeça e... Bora, mano! The heat is on. The heat is on. The heat is on. What's on the street? The heat is. We'll be right back. Partiram do Ipiranga as margens plácidas. Um povo heróico com um brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fugidos. Brilhou o céu da pátria nesse instante. E o penhor dessa igualdade. Conseguimos conquistar o braço forte. Entre o seu e a liberdade. É desafio nosso peito da própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, seja símbolo. O mar de estrada. O lábaro que ostentas estrelado. E aí o resto, diz aí. É, diante desse... A gente sabe que a Vanusa ainda sendo presa, né? Porque cantou o hino desse jeito aí. Indique o verde louro dessa flâmula. Faz o futuro de glória no passado. O resto é essa parte que eu trago. Forte, verás que um brilho teu não foge à luta. Me teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Tudo tá errado, velho. Tá tudo errado. Parte, mano. Hasta la vista, baby.